salve a geral, tá ligado? A todo o movimento hip hop. 2011 é nós na cena de mil graus. Rap nacional nos falante, vagabundo. Hoje, amanhã e sempre.